Alô, Goiânia! Pense em todo aquele amor que eu te dei e me deixou assim, preso nessa dor, indo em direção ao fim. Oh, oh, oh. Pense, eu confiei e fui sem pensar, me entreguei a você. Queria te fazer um dia entender, eu só te amei. Queria poder te amar todo dia. Queria te ver parar na minha vida. Queria poder voltar um tempo, tempo bom. E hoje já não penso. Pensei que o tempo ia passar e esse amor morreria ali. Mas aquele amor permanece aqui, aqui dentro de mim. Queria poder te amar todo dia. Queria te ver parar na minha vida. Queria poder voltar no tempo, tempo bom. E hoje já não tenho. Pense. E hoje já não tem.